Sim, Mutan 3601, Proscópio. Mutan 3601, autorizado para aeroporto de Congonhas, via Upzulu 10, UBAVE Upzulu 16 e conforme a ordem do plano. Nível de voo 280. Saída Sanvuno, Leda, Motiva. Transponder 5064, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Realizado São Paulo, nível 280, decola da 10, Sanvuno, Leda, Motiva, Pedro 10, nota do plano, 120, ao controle 5064, Miguel 5, São 3601. Correto, aponte pronto para o pushback, São Paulo, São 3601. Autorizado, reporte táxi. para o TAC 3601, nós está com 31 a bordo, 4 horas, Galeão. 3601, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no zero, via Pátio Taxi Índia. Reporte pronto no ponto de espera, QNH no zero, no 3. V3, Pátio já mandará para o outro lado, 3601. Autorizado alhar e decolar P0, vento calmo. Autorizado decolar de manguear na 3601. Plan 3601, decolado aos 41, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 208, bom dia, 01. de Salvador, é o 3601. C3601, bom dia, contato radar. Fuso agora nível de voo 280, minha saída São Bruno. 280, e alguma chance para Mótima? 3601, eu vou em Leda, aguarde Mótima. Direto Leda, aguardo. Tá 3399, boa noite, bom dia, sentimento da Motovoca. Tá 3399, bom dia, nosso mapa é Guarulhos. Afirmativo, na posição 02. Tá 3399, autorizado para Guarulhos, via Upzulu no 0, Taubaté, nível de voo 280. Saída, Sambuno, Leda, Motiva. Decola da pista no 0, primeira curva à direita. Transponder 5077, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Gente, confirmando por gentileza, se tem a perda do 1-0, acerta o batendo. Afirmo. Gente, a saída qualquer? É Sanvo 1, Sierra Alfa, November, Victor Oscar, Leda, Motiva. O 3399, então autorizado Guarulhos, nível 280, e a perda do 1-0 até Taubaté, seleção Voono, Leda, Motiva, o decolando pista 1-0, curva direita, o transponder 5077, controle 2058. Correto, TAN 3399, reposte para pushback, funcionamento, portão 2. Correto, para pushback, funcionamento, portão 2, TAN 3399. Salvador, bom dia, gol 1161, centro da Fox. Gol 1161, bom dia, para Guarulhos, pronto, copo. Pronto, copo, é 1161. 1161, autorizado Guarulhos, via Upzulu 10, Taubaté, nível de voo 360. Saída, Sanvuno, Leda, Motiva. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita. Transponder 5062, frequência do controle de Salvador 120, decimal 8. Pode só confirmar o nome da saída, por exemplo? É Sanvo 1, Serra, Alfa, November, Victor Oscar. Gente, autorizado 360 Guarulhos, via Upers 1-0, Taubaté. Cola pista 10, São Bruno, Leda, Motiva, curva direita. 0062, transponder 1208, controle, voo 1161. Correto, voo 1161, reporte para pushback, acionamento, portão 3. 3601, chame o centro Recife, em 125, décima 1. 1251, na zona 3601, bom dia. Bom dia. Oi, Oceaner 6079, bom dia, esse é o Fox Trot, acompanha. Oceaner 6079, bom dia. Fox Trot, confere, prepare Sanvo 1, Sierra Alfa November, Victor Oscar, aguarde cópia. Sanvo 1, aguardando. Autorizado, Gol 161, não é ponte táxi. Salvador, bom dia, Gol 961. Diga. Oxina 6079, autorizado para Congonhas, via Upazulu 10, Ubave, Upazulu 16 e conforme rota. Nível de voo 380. Saída, Sanvo 1, Leda, Motiva. Decola da 10 com curva direita. Transponder 5103. Frequência do controle de Salvador, 120, decimal 8. 380 autorizado, Sanvo 1, direita, lei da morte, 5103, 1208. Atuxinema 079, confirme a aerovia. Perzulo 10, Ubave, Perzulo 16, Cosmo de acordo. Para o transporte para o posicionamento, ponto 9. Obrigado. Salvador, bom dia, Gol 961. Autorização para o Galeão, com informação Foxtrot no portão 08. Gol 961, bom dia. Prepare saída Sanvo 1, Sierra Alfa, November, Victor Oscar. Aguarde, Pops. Sanvo 1, aguardando o Pops. Gol 961. Manda o Uno 161 para o táxi. Uno 17 a bordo, 4 horas 40 ao interna galera. Uno 161, autorizado o táxi, já está com a espera da pista 10 via Taxi India. Reporte quando pronto. NH 1013. Autorizado da Pontera, portal 1009. Oi, Nouro 0079, bom dia para o puxa acionamento da 09. 0079, autorizado puxa acionamento da Costa. Autorizado para a autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, vento, calmo. Decolar, pista no zero, voo 1161. Controle Salvador, bom dia, com 7490 com a Fox 210150. Com 7490, bom dia, sem identificação, autorizado via chegada do MED 1 para o nível de voo 050, ajuste no 093. 050 com 1013 no ajuste, está presente para voar na frente Duna? 490 autorizado, voa Duna. Voa Duna, com 7490. 3399. Salvador, bom dia, vou no 229, tem que dar informação para o tráfego. Bom, 229, bom dia. Prepare saída San Vuno, Sierra Alfa, November, Victor Oscar, aguarde cópia, número 2. San Vuno, aguardando. Uno 161, decola 02, chame controle 120, décima 8. Chile 0079, autorizado, tá? Senhora, com espera da pista 10 via Apache, Taxi Índia. Chame pronto a decolagem, KNH 1013. Informe apenas autonomia alternativa. 4 horas e 40, alterna Galeão, autorizado para espaço. Yeah. no 961, Proscópio. Proscópio, igual 961. Com 961, autorizado Galeão, via Upper Zulu 44, seguro Upper November 857 Mou Sul, nível de voo 360. Saída Sanvo 1, Leda, Doclo, decolador 10 com curva direita. Transponder 5105, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Autorizado Galeão, nível 360, via Upper Zulu 44, por seguro. November 87 Mou Sul, saída da pista 10, curva direita no perfil da Sanvo 1, transição Leda 5105 ao transponder, 1208 ao controle, voo 961. Correto, gol 961, confirmando após Leda, voa Doclo, Delta Oscar, Kilo Lima uniforme. Teste após Leda, Doclo, 961. Correto, poste pronto para o push, portão 8. E aí, portarão. São 3399, coordenando com a equipe de solo, após a passagem do 320 da Avianca, agora no través do 05. Tem livre estiver acionamento da Post Taxi. Após o Avianca está autorizado, são 079, autorizado, alinhado e decolar, pista no 0, vento calmo. Com 7490, desce para 2000 pés, o ajuste no 03, autorizado, afinado, procedimento LS, X-Ray, reporte estabilizado. 2000 pés, 1013, autorizado em LS, X-Ray, com 7490. Número 2, copy. Está preparado, está bom, né? Aguardando a sua copa, 624. Puxando a 6079, decolado ao 08, chame controle Salvador em 120, décima 8. Boa. Salvador, puxando a 6079, bom dia, Salvo 1, 1520 cruzando, quanto tempo mais, senhor? Pelo 6079, bom dia, contato radar, só para o nível de voo 380, após 2000 pés, vou em lenda. Após Leda, 6079. Voo 961, chame Recife, 125, décima 1. Recife, 251, voo 1961, bom dia. Bom dia. 15 astronômico, Canel. 3399, autorizado o táxi à direita via Índia até o ponto de espera da pista 10. Reporte quando pronto para decolagem, QNH 10013. 10013, autorizado à direita, Índia, portada pronta, 3399. Prossiga. Você tem nossa cópia? Afirma, aguarde um instante para a cópia. 229. Táxi voo 961, 146 a bordo, 4 horas Campinas. Voo 961 autorizado até o ponto de espera da pista 10 via Pátio e Índia. Reporte pronto no ponto de espera, QNH 1013. Via Pátio e Índia até o ponto de espera da 10 reportará pronto com 1003 no 961. Então, 3399, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento calmo. Autorizado alinhar e decolar pista 10, então 3399. Dois dois nove, protocolo. Copia 229. Por 229, autorizado com Congonhas via Upzulu no 0, Bubá via Upzulu no 6, nível 360. Saída Sanvo 1, Leda, Motiva. Transponder 5106, frequência do controle de Salvador no 20, decimal 8. Autorizado para São Paulo, Congonhas, nível 360, via Upzulu no 0, Bubá via Upzulu no 6, Posmo. Decola 10, Sanvo 1, Leda, Motiva. Transponder 5106, controle de Salvador 120, 80, rebota 13, provão 1229. Correto, bom 1229, rebote pronto para o puxa sua venda. Vai chamar. 295, obrigado, bom dia. Bom dia. Estou chegando na 079, chame o centro Recife, 125, décimo 1. 251, boa. Quem é o padrão? Empresa, continua a aproximação. Vou certificar as 7490, autorizado pouso, pistão no 0, vento calmo. Pouso, pistão no 0, gol 7490. Tan 3399, decolado, aos 16, chame controle 120, decimal 8. 208, obrigado. Tan 3399, bom dia, contato radar, só para o nível de voo 280, via saída São Bruno. São Bruno 2230, 3399. Salvador, bom dia novamente, com 961, ponto cara pronto, para o Paraná, Rony 961, bom dia. Após a passagem do tráfego que pousa, 37 da companhia, autorizado aliar e manter pistão no 0. Gente, após a passagem do 37, aliar e manter no 0. Rony 961. Salvador, conseguiu a autorização do 6250? Afirmo, aguarde 30 segundos, cópia. Voo 7490, no solo aos 18, nível direita, segue táxi via Alfa, reporte antes da táxi 6 Juliette. Direita Alfa, reporte antes da Juliette, voo 7490. 961, autorizado decolagem, pista no zero, vento calmo. Autorizado a decolagem iniciando, com 961. Salvador, boa noite. Bom dia. Aqui é o Oscar Charlie Bravo da Bianca, no pátio 3, solicitando autorização para a posição 9 do pátio principal. Oscar Charlie Bravo, autorizado início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Bom dia. Ok, obrigado. Puxa, né, 6251, pronto, cópia. Pronto, cópia, 6251. Chile 6251, autorizado em Guarulhos, via Ampla Zulu no 0 Taubaté, nível de voo 360. Saída, Sanvo 1, Leda, Motiva. Transponder 5113, frequência do controle de Salvador, 120, décima 8. 360, Guarulhos, decola pista 10, Sanvo 1, Leda, Motiva. 5113 é o código, 208, a frequência do controle para 6251, pushback acionamento. Sim, sim. Chile 6251, contingimento correto. Coordene com a equipe de solo após a passagem do 37800 da Gol. Irá parquear no portão 11. Tem livre de acionamento da parte táxi. Após o Gol está autorizado, reporta táxi 6251. Gol 7490, autorizado ingresso no pátio principal via táxi Juliette, portão 11. Juliette para 11, Gol 7490. Gol no 961, decolado aos 20, chame controle Salvador em 120, décima 8. 208, obrigado, bom dia, Gol 961. Puxa essa nova, Gol 229. Gol 229, aguarde para o pushback acionamento número 2, Zito. Gol 961, bom dia, contato radar, confere o nível de voo 360, via saída São Bruno. Sobe a 360, 961. Possível 961, vai direção? 961, autorizado, Leda. Leda. Vou direto do Gol 961, pequeno desvio à esquerda, crua 199, devido a algumas formações à frente, posição 12 horas, 10 minutos. Feito gol no 961, autorizado de desvio. Obrigado. Fala, Gol. Correu o Gol 229? Eu sigo. mais alguma aeronave pedindo a nossa back? Apenas a Avianca no portão 7. Não tem como fazer junto não, né? 229. Pode vir com a equipe de solo, se possível, e chame táxi. Obrigado. P3399, chama o centro Recife, aí 125, décima 1. 25, 3399. Decolado 09, diagonal 20. Uno 961, submantém nível de voo 340. 340, 961. Tá com 1-1-4 a bordo.